Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Stile 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Aqui é Rádio Mama Terra, 96.0 Hamburgo, no microfone Marcos Romão. Radio Mama Terra wird seit einem Jahr gesendet, direkt aus Niterói, das liegt in Brasilien, in der Nähe von Rio de Janeiro. Das Viertel, in dem unser Studio liegt hier in Niterói, heißt Pepequeno. Und unser Kooperationspartner hier im Studio, im Tomba Studio Records, ist Bruno Marcos. Nosso programa está sendo emitido diretamente de Niterói do Pé Pequeno. Já faz um ano. E o nosso grande cooperante do programa, o técnico Bruno Marcos, está sempre presente na coxia do nosso programa. Ja, das Jahr ist sehr, sehr schnell vorbeigegangen, Romão. Ne? Das ist schon unsere letzte Sendung. Wir möchten ein bisschen über Weihnachten erzählen. Weihnachten in Brasilien, Weihnachten in Hamburg. Einen kleinen Rückblick machen, wagen über das Jahr 2014 und einen kleinen Ausblick auf das neue Jahr, was euch erwarten wird hier bei Radio Mama Terra. É isso aí, já chegamos em dezembro, foi muito rápido esse ano, com tanta coisa acontecendo aqui no Brasil. Nós vamos bater um papo sobre o Natal aqui em Niterói e em Hamburgo. E também vamos falar um pouco sobre o Carnaval em Niterói no Rio e dar uma olhadinha no passado de 2014 no Brasil. E também uma olhada do que a Mama Terra fez nos últimos tempos aqui nesta cidade querida, que é Niterói. Doch, bevor wir anfangen, möchten wir ein Lied einspielen, und zwar von Raimundo Sodré. Es heißt Mulher. Raimundo Sodré ist ein sehr, sehr guter Freund von uns und er hat uns mehrere Male in Hamburg besucht. Und wir sind sehr mit dem Herzen mit ihm, denn vor kurzem ist seine Frau verstorben. É isso aí. Nosso programa hoje é especialmente dedicado a Raimundo Sodré, que esteve conosco em Hamburgo em 2007. E a música Mulher é a música que nós dedicamos a ele pela perda de sua estrela d'alva este ano, nesta semana, lá na Bahia. Raimundo Sodré, Rádio Mama Terra, está com você. Nosso coração está com você. Apaixonado, me abandona e não quer nada. Nada é triste, meu desespero. Acabo todo de ouro e ela não se rende. Mulher é laço que prende o coração do vaqueiro. Toda mulher é sabida porque possui a beleza. Enviada da natureza e por quem a quer por querida. E por ela da vida pode ser um pistoleiro. Até mesmo um cachaceiro quando ela lhe compreende. Mulher é laço que prende o coração do vaqueiro. Gastei o que possuía com uma mulher bonita. Bebi fazendo vida com ela na companhia. Me beijando ela dizia: eu sou seu anjo fagueiro. Me abraço, me deixei, pois você me compreende. Mulher é laço que prende o coração do vaqueiro. Hey. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Marcos Romão. É isso aí, Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro e de Niterói, diretamente do Tamba Estúdio. Marcos Romão é o seu moderador em português e Ortrun Gutke é a sua moderadora em alemão. Ja, Romão, kommen wir jetzt mal zu Weihnachten in Niterói, Weihnachten in Brasilien und Weihnachten in Hamburg. Fangen wir damit an, mit der Temperatur. Das ist das, was ja ganz, ganz wichtig ist, um sich das mal vorzustellen. Den wahnsinnigen Unterschied zwischen Brasilien und Deutschland. Hamburg 6 Grad, Niterói 35 Grad. Und ihr könnt euch vorstellen, dass in diesem Klima hier bei 35 Grad nicht das große Weihnachtsgefühl aufkommt, jedenfalls bei mir. Wie ist es bei dir, Romão? Du kennst beides. É isso aí, Ortrun. Eu nunca imaginei que iria sentir saudade do frio de Hamburgo. E agora, nesse período de Natal, lá em Hamburgo, a temperatura mais alta é 6 graus, acima de zero. Enquanto que aqui, quando estamos com fresquinho, são 30 graus acima de zero. É terrível. Dá uma saudade danada, mas um ventiladorzinho faz com que a gente possa resistir até o Natal. Wir nutzen den Ventilator, die Zimmer einigermaßen kühl zu halten. Und in Deutschland wird wahrscheinlich, oder in Hamburg wird wahrscheinlich doch schon die Heizung laufen, oder? Kleidung auch, ne? Wir sitzen hier in Shorts und T-Shirts, kurzen T-Shirts mit Sandalen und in Deutschland wahrscheinlich mit Stiefeln schon und Pudelmützen. Wir waren gestern mal ein bisschen shoppen. Ja, ich denke mal, die Wichtigkeit, Weihnachtsgeschenke einzukaufen, die liegt wohl gleich wie in Deutschland, wie hier in Niterói, oder was meinst du? Olha, realmente, Ortrun, comparando o Natal do Brasil, de Niterói ou do Brasil com Hamburgo, Alemanha, está tudo ficando cada vez mais igual. Até o terminal rodoviário aqui da cidade, que liga Niterói com São Gonçalo, o Papai Noel é um Papai Noel alemão. Você entra no shopping center, o Papai Noel é uma pessoa parecida com um alemão. As meninas estão todas vestidas dentro daquele local com ar refrigerado, as meninas estão vestidas, as vendedoras estão vestidas com roupas assim, que você vê que são quentes. Mas na rua, aqui no Brasil, estamos todos de sandália, de bermuda, esperando o feriadão de Natal e Ano Novo. Du hast recht, Romão. Die Dekoration, die Weihnachtsdekoration hier in Brasilien, die überschlagen sich wirklich. Ich habe festgestellt, dass Brasilianer sowieso spezialisiert sind auf wunderschöne Dekoration. Gleich, ob es jetzt ein Fest betrifft, Ostern, Weihnachten, Neujahr oder Geburtstag, es wird dekoriert und zwar in den buntesten, in den glitzerndsten Farben. Und jetzt zur Weihnachtszeit ist es extrem kitschig hier. Also das ist Amerika, Disneyland und Europa sind hier wirklich vertreten und vor allem in jedem Laden, in dem man reingeht, gibt es Weihnachtsmusik, alle deutschen Weihnachtslieder umgebaut auf Cavaquinho-Art und das ist der absolute Renner und Hit hier, überall diese markante Musik von Cavaquinho begleitet von Heilige Nacht, Stille Nacht, Heilige Nacht und auch Jingle Bells. Überall klimpert und klingelt es. Ja, das ist Weihnachten hier in Brasilien. É, você tem mais que razão, Ortrun. O Natal aqui no Brasil é o que é bem antropofágico. É um Natal que é América, é Europa, é a imitação, mas uma imitação bastante criativa e bastante decorativa, no sentido de que parece até carnaval as decorações das lojas aqui na cidade. E você tem razão quando você diz que é um pouco brega você ver assim, esses prédios com Papai Noel, com luzes acendendo e apagando o tempo todo, ou seja, ninguém está nem um pouco aí preocupado com a questão ecológica, com a questão de que luz significa produção de luz significa gasto d'água. Isso não é problema, no Natal é Natal, todo mundo imita o Papai Noel, todo mundo imita a Europa, todo mundo imita a Disneylândia, e tem hora que dá até a impressão de que você está, não no Brasil, mas na Lapilândia, que está na terra em que o Papai Noel nasceu. Porque se Deus já é brasileiro, daqui a uns 4, 5 anos vamos decretar que Papai Noel também é uma coisa que vem do Brasil. Da hast du recht, wenn es so weitergeht mit diesen wunderschönen Dekorationen auch an den Häusern, dann, was du sagst, Gott ist Brasilianer, dann wird Papa Noel bald auch Brasilianer sein, so wie es hier aussieht. E feito a música, e feito eu digo mesmo, o Brasil é um país tão louco que a gente pode até dizer que Jingle Bell, que as músicas natalinas que vieram dos Estados Unidos ou que vieram da Europa, hoje, através do cavaquinho, estão sendo tocadas de uma forma tão gostosa que daqui a alguns anos, daqui a 20, 30 anos, as crianças vão dizer, olha, lá na Alemanha, né, vão dizer, olha só, gente, o Papai Noel nasceu lá em Niterói, no Brasil, e a música Jingle Bell foi feita lá no Viradouro, lá em São Gonçalo. Então, porque é tudo cavaquinho, vamos imitar eles e vamos tocar também o Jingle Bell com o cavaquinho. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Und wir hören jetzt uns mal ein wunderschönes Cavaquinho Natalinha-Lied an. É isso aí, Radio Mama Terra 96.0, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro de Niterói, com Cavaquinho Natalino. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Marcos Romão. Marcos Romão, mais uma vez, na sua casa, através do microfone da Rádio Mama Terra. Mais uma vez, não. A última vez do ano. Estamos aqui nos preparando para o Natal, mas no Brasil já está se preparando para o Carnaval. É, pelo menos aqui em Niterói, a principal avenida da cidade, a Avenida Amaral Peixoto, já fazem 2 semanas que as principais escolas de samba da cidade, que estão se preparando para ir para o Rio de Janeiro concorrer, para serem a campeãs, estão se preparando na cidade. Então, aos domingos, durante a tarde, o centro de Niterói já é carnaval. Brasilianische Weihnachtszeit bedeutet auch der Beginn der Vorbereitungszeit des Karnevals in Rio de Janeiro. Und wir hier in Niterói, wir sind vertreten auch mit vielen Samba-Gruppen, aber eine ist sehr, sehr, sehr bekannt. Diese Samba-Schule heißt Viaduro. Sie fangen jetzt an zu trainieren, ihre Proben zu veranstalten für den riesigen Karneval im nächsten Jahr. Das sieht dann so aus, dass jeden Sonntag die Zufahrtsstraße von Niterói ins Zentrum gesperrt wird und die gesamte Samba-Schule dort ihre Enredos, also ihre Proben macht. Mas você tem razão, Ortrum. Natal tá aí, mas já nos preparamos para o carnaval. E aqui em Niterói tem uma história muito especial, que é a história da escola de samba Viradouro, que é na esquina de onde a gente mora, ali no Beltrão, na Mário Viana e Santa Rosa, e que ao mesmo tempo é a escola de Niterói que conseguiu, já desde já um tempo, já consegue estar no primeiro grupo lá no Rio de Janeiro. Temos aqui também a Cubango, que também está no grupo de acesso para estar no Rio de Janeiro. Mas o principal que o público alemão precisa saber é que as escolas de samba são formadas por pequenos grupos de vários lugares. E Niterói, a Viradouro, que é uma grande escola, pela falta de espaço, ela mudou-se de bairro. Mas as pessoas se foi para um bairro um pouco distante, que é o bairro do Barreto. Mas as pessoas originais dessa escola de samba formaram um bloco chamado Folias do Viradouro, que é um bloco super animado que durante esse final de semana agora fez o seu concurso para saber qual era a música melhor, qual era a melhor composição. Então acabaram que se apresentaram 23 pessoas, 23 grupos, e um grupo ganhou. E essa música que nós vamos tocar hoje, que é a música da Folia do Viradouro com o Mestre Bahia, o grande compositor e também peixeiro de Santa Rosa. Essa é a coisa maravilhosa. Ortrum, das e super, Niterói ist eine Stadt, die man kann noch leben und erleben, die richtige Karneval. Wir haben große Samba-Schule, aber man muss wissen, dass wir kann man 5000 Leute sammeln. Die Sammel sich auch in verschiedenen Vierteln und in Karneval sie gehen alle zusammen nach Rio aus einer Samba-Schule. Aber in einer Samba-Schule sind die verschiedenen Alas oder verschiedenen Gruppen. Und wir wohnen, wir haben den Glück zu wohnen, Ortrunde ist, Rádio Mama Terra, Ratel, seine Basis, in Santa Rosa, das ist ein Viertel von Niterói, wo man hat die Gründung von dieser Samba, große Samba-Schule, die fährt jeden Jahr nach Rio und wahrscheinlich diese Jahre wird die Weltmeister, die Welt, die Super, die Campeon, der Superkampione, ne? Und das ist die Schöne, weil wir haben letzte Samstag gesehen und erlebt, wie man hat gewählt die beste Samba von dieser kleinen Gruppe, die kommt zusammen mit der großen Gruppe. Das ist die Folia do Viradouro, die wir werden jetzt zusammenhören. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Stil 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke und Markus Romau. Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro e de Niterói. Marcos Romão e Ortrun Gutke no microfone. Agora vamos escutar Folia do Viradouro com o Mestre Bahia. Und hören wir jetzt die nächste Musik, und zwar die Folia de Viradouro von Mestre Bahia. Um canto de alegria e felicidade. O negro é raiz, é liberdade. O negro é raiz, é liberdade. Dona Nair, a sua estrela sempre estará brilhando no céu e em nossos corações. Alô, Folia! Alô, minha comunidade! O bicho vai pegar! Vermelho, branco, de Niterói, soltar a origem desse mundo. Sou mãe africana, eu sou folia do virador. De vermelho e branco, de vermelho e branco, mundo de herói, vem exaltar a origem desse povo. Sou mãe africana, eu sou folia do virador. África, África, o berço da nação rumba. Os tambores anunciam, é dia de festa, fé e devoção. Na culinária, o talento de atenção. Na casa, o negro é tradição. Recebido, perseguido pelo branco, com óleo nos olhos e água na mão. Acorrentado, jogado no curral, na pele as marcas da escravidão. Navio negreiro, o povo africano sofria, quebrando as correntes. Recuou a liberdade no desfile da folia. Oh, navio negreiro, navio negreiro, o povo africano sofria, quebrando as correntes. Recuou a liberdade no desfile da folia. E à frente, à frente a batalha, com braço forte zumbi, na luta contra a escravidão. Quem é excluído da sociedade, preconceito fora da realidade. Um canto de alegria e felicidade. O negro é raiz, é liberdade. Vem vermelho e branco, vem vermelho e branco, de herói, vem exaltar a origem desse povo. Sou mãe africana, eu sou folia, o virador. No bobó, no bobó. Vem vermelho e branco, de herói, vem exaltar a origem desse povo. Sou mãe africana, eu sou folia, o virador. África, África, canta, o berço canta, da nação, canta, folia do virador. Os tambores anunciam, é dia de festa, fé e devoção. Na culinária, o talento de atenção. Na casa, o negro é tradição. Perseguido, perseguido pelo branco, beleza, com óleo nos olhos e água na mão. Acorrentado, jogado no mural, na pele as marcas da escravidão. Navio negreiro, o povo africano sofria, quebrando as correntes. Recuou a liberdade, folia, no desfile da folia. No navio negreiro, navio negreiro, o povo africano sofria, quebrando as correntes. Recuou a liberdade, no desfile da folia. Na frente, a frente da batalha, com braço forte zumbi, na luta contra a escravidão. Quem é excluído da sociedade, preconceito fora da realidade. O canto de alegria e felicidade. O negro é raiz, é liberdade. Vem vermelho, branco, vem vermelho, canta, folia. Vem exaltar a origem desse povo. Quem eu sou? Sou mãe africana, eu sou folia, o virador. Vem vermelho, branco, vem vermelho e branco, de herói. Vem exaltar a origem desse povo. Eu sou, sou mãe africana, eu sou folia, o virador. África, África, o berço da nação rumba. Oba! Os tambores anunciam, é dia de festa, fé e canta. Rádio Mama Terra 96.0, Ponto Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Acabamos de escutar Folia do Viradouro, música para o carnaval, do grupo Folia do Viradouro, em Niterói. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, gesendet aus den Tomba Studios hier in Niterói. Die Sendung wird seit einem Jahr übertragen nach Hamburg. Unser Thema heute ist unter anderem auch, einen kleinen Rückblick zu machen vom Jahr 2014. Mein Eindruck ist, dass viele wirtschaftliche, sozialen Konzepte gehen weltweit im Augenblick nicht mehr auf. Es ist irgendwie eine absolute Pattsituation gekommen. Woraus man am meisten wirtschaftlichen Profit ziehen kann, ist letztendlich unter anderem auch, so schlimm es sein mag oder zu sagen, es ist der Krieg. Es werden Waffengeschäfte gemacht, es geht um Öl, es geht um Gas, es geht um Waffen, es geht um Drogen und die internationale Transparenz, wie diese wirtschaftlichen Zusammenhänge laufen, die werden langsam sichtbar. Die werden durch verschiedene Medien offengelegt, über investigativen Journalismus und auch zum Teil von Mitdenkern, die darüber nachdenken, dass sie etwas verändern wollen, dass es so einfach nicht weitergeht in der Kommunikation und im alltäglichen Leben vor allem. É isso aí, Orton Gutke. Para fazer uma análise do Brasil em 2014, nós temos que olhar, e você tem muito, colocou muito claramente, nós temos que olhar a crise mundial e a questão da transparência. A crise mundial econômica e que os países do mundo estão praticamente sem saída a partir do momento em que os grandes fatores da economia mundial, que produzem lucro, e lucro que ninguém sabe de onde vem, são armas, é óleo, é petróleo, é gás e drogas, e armas que eliminam as populações. E a guerra são os grandes agentes hoje em dia no mundo para se produzir dinheiro, para se ganhar dinheiro fácil. E a transparência e a necessidade que a população tem de saber o que está acontecendo está provocando grandes mudanças no mundo. E nós não sabemos para onde vamos, mas consideramos na Rádio Mamaterra positivas. Então, como vocês veem, meus amigos, essas questões mundiais estão envolvendo também o Brasil. O Brasil, no momento, está vivendo uma crise de verdade, uma crise da verdade, uma crise da transparência. Nós temos 514 anos de história em que poucas famílias podiam fazer o que queriam, à vontade, do jeito que quisessem. E volta e meia ouvíamos falar de escândalos, de revoluções, de golpes e tudo mais, e tudo continuava na mesma, porque a maioria do povo não sabia. No momento, o que nós temos no Brasil é uma crise da verdade. As pessoas estão sabendo. Uma família, ou um mafioso, ou um grupo de mafiosos, não importa que partido eles pertença, hoje a titica, o problema, a coisa que ele fez, o roubo que ele fez há 10, 15 anos atrás, pode ser descoberto numa rede de internet, através do jornalismo investigativo, lá na Suíça, lá na Rússia, lá na China. O cara roubou aqui e se descobre que o dinheiro dele está na Suíça. O cara roubou aqui e se descobre que o dinheiro dele está em Caimã. E as empresas europeias, que também roubaram, elas estão tendo que prestar contas aos seus governos. E isso está obrigando a ter uma maior transparência. E o cidadão também está preocupado numa maior transparência do que está acontecendo com ele. Eu vou falar agora em alemão, discutir um pouco alemão sobre isso com o Ortrum, porque esse é um tema muito, muito delicado, muito chave. Porque muita gente fala, é tudo a mesma coisa, tudo acontece, tudo não tem mais jeito. Não é tudo a mesma coisa. Não, nós nunca vivemos isso no mundo inteiro. Nunca vivemos um mundo com tanta informação. Romão, das ist richtig, dass es gab noch nie eine Zeit, in der es so viele Informationen zur Verfügung gestanden haben. Und eine Sache, die fällt mir auf hier in Brasilien. Brasilien hat aus meiner Sicht einen großen Schritt nach vorne gewagt. Nicht nur, unter anderem zum Beispiel auch mit der Fußballweltmeisterschaft und mit dem sich weiterentwickeln wollen, also in die als Schwellenland die Schwelle zu übersteigen. Ich habe auf andere Art und Weise habe ich das Gefühl, dass Brasilien nicht so dafür vorbereitet ist. Gibst du mir da recht? Ich gebe dir nicht recht. Nein? Nein. Ich gebe dir nicht recht, weil vorbereitet für Korruption und für Diebstahl. Brasilien ist vorbereitet wie Hamburg, wie Berlin, wie der Schweiz, wie USA. Sie sind alle vorbereitet davon. Sie sind nicht vorbereitet für eine Bevölkerung, für Bürger, die sagen Nein dafür. Dieses die Neuigkeit, die passiert im Moment in Brasília. Die Bürger von Brasília haben sich gewagt zu wählen. Es waren 130 Millionen Leute, die haben gewählt. 50% waren gegen, 50% waren dafür, für die neue Regierung, die es gibt. Aber die 130 Millionen Menschen haben gesagt, wir würden gerne keine Korruption mehr. Wir würden gerne bessere Verteilung. Wir würden gerne bessere Informationen über was passiert mit uns. Zum Beispiel, was passiert im Moment in Deutschland in Bezug auf Internet und Information? Was passiert ist, dass Angela Merkel sagt, oh Gott, wir betreten Neuland, wir wissen nicht Bescheid, wie funktioniert alle diese Jonglierung mit Geld und mit Informationen durch die ganze Welt über Internet. Die haben keine Kontrolle. Die haben auch nicht Kontrolle über Siemens. Die hat so viel Geld hier geschickt nach Brasília, zu korrumpieren Politiker in Brasília, zu korrumpieren Leute in São Paulo. Und dafür, Brasilien sage, ist auch sehr gut vorbereitet. Weil es gibt Journalisten hier in Brasília, die haben gezeigt, guck, was diese Siemens hat gemacht hier in Brasília. Und das hat bedeutet, dass in Brasília die hat nie passiert, dass ein großer Politiker, ein großer Manager in Gefängnis gehe, sind gegangen jetzt. Jetzt die Top-Leute von Brasília, die Top-Manager von Brasília, die waren immer in Hamburg, in Berlin, in Frankfurt, zu kaufen Waffen für seine Regierung oder so, für den Bundesstaat. Heute sitzen e jetzt alle Gefängnis hier in den Hafen von Rio de Janeiro. Das ist Neuordnung, was passiert? Ja, das ist wirklich Radio Mama Terra, denn diese Information ist gerade heute in den Zeitungen gestanden. Viele Korruptionsfälle passiert hier und in Europa und in Amerika. Und das sind die Sachen, die ich würde gerne jetzt in Portugies sprechen, damit man merkt, was für eine Frage hast du mir gemacht, die Brasilianer haben auch noch nicht kapiert. A Ortrum acabou de me perguntar se o Brasil estava preparado para o desenvolvimento, se o Brasil estava preparado para dar o salto da Copa do Mundo, se o Brasil estava preparado para desenvolver-se e crescer. E ela achava que o Brasil não estaria preparado para crescer. E eu falei o contrário. Eu falei que o Brasil estava mais que preparado, a nossa população está mais que preparada para crescer. Ela não estava preparada, nós não estávamos preparados para tanta corrupção e, através da informação, de ver a corrupção. De ver como uma empresa como a Siemens, de ver como grupos de Europa chegavam aqui em Hamburgo, aqui em Niterói, aqui no Rio de Janeiro, lá na Bahia, em todos os estados para montar portos e que colocavam dinheiro na mão de executivos aqui no Brasil. Nós não estávamos preparados, nós já conhecíamos os nossos ladrões, mas não conhecíamos os ladrões internacionais. E hoje o que está acontecendo é que por conta de jornalistas investigativos, por conta de denúncias que estão aparecendo não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, mas na Europa, hoje nós sabemos que essa cadeia, esse círculo de corruptos internacionais estava entrando aqui no Brasil. E nesse sentido há uma novidade. Há uma novidade que é, em tempo rápido, de 2-3 meses, ter tanto executivo preso aqui no Brasil, coisa que não aconteceu ainda na Alemanha, coisa que não aconteceu ainda na Suíça, coisa que não aconteceu ainda nem na Itália. O Brasil, nesse sentido, até que está muito bem preparado e deu uma resposta muito boa. Está dando uma resposta. Eu espero que essa resposta repercuta no mundo e que o mundo nos ajude a segurar essa sangria da corrupção aqui no Brasil. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Markus Romau. É isso aí, é Radio Mama Terra, 96.0, Hamburgo e Niterói. Aquele programa em português com sotaque brasileiro diretamente do Tambi Studio, no Pé Pequeno, na cidade Sorriso. Ja, wir haben eben gerade einen kleinen Rückblick gewagt aus dem Jahr 2014 für Brasilien. Ich glaube, wir brauchen bei diesen vielen Informationen erstmal eine Pause. Und zwar möchten wir gerne ein Lied einspielen. Es heißt Camarão com Chuchu von Jovelina Pérola Negra. Und ich frage mich gerade bei diesem Thema, wer bekommt die Camarão und wer bekommt den Chuchu? É isso aí, outro. Depois de um tema tão quente feito esse, nada como a música da Pérola da Jovelina, Pérola Negra, Camarão com Chuchu. E fica a Rádio Mamá Terra, como Ortrun disse, faz a pergunta. Nesta crise econômica toda, nessa crise de corrupção toda, quem vai ficar com o camarão e quem vai ficar com o chuchu? Ja, und danach hören wir noch ein Lied, das heißt Tango Negra von Cáceres. E vamos também ter uma música muito especial, que é Tango Negra do Cáceres. Resolvi fazer um ensopado de chuchu com camarão. Peguei bolsa, forrei a carteira, me mandei pra praia de Mariangu. Mas fiquei na intenção, camarão tá caro pra chuchu. Camarão tá caro pra chuchu. Camarão tá caro pra chuchu. Camarão tá caro pra chuchu. Ficou no desejo de comer batejo com pirão, com pimenta, com coentro, com cheiro no molho do camarão. A maré hoje não dá pra peixe, não dá pra sardinha nem pra baiacu. Quanto mais pra camarão, camarão tá caro pra chuchu. Camarão tá caro pra chuchu. Camarão tá caro pra chuchu. Camarão tá caro pra chuchu. Dinheiro que eu tinha no bolso pra fazer almoço, meu irmão, só deu mesmo pra aquilo de sempre, mais a cana e o limão. Fui pra casa de barriga cheia, suí com a garrafa velha da Pitu, onde eu era o camarão, camarão da caro pra chuchu. Camarão da caro pra chuchu. Camarão da caro pra chuchu. Camarão da caro pra chuchu. Camarão da caro pra chuchu. Camarão da caro pra chuchu. Camarão da caro pra chuchu. Camarão da caro pra chuchu. Camarão da caro pra chuchu. Saco cheio de todo domingo, comer carne assada e macarrão. Resolvi fazer um ensopado de chuchu com camarão. Peguei bolsa, forrei a carteira, me mandei pra praia de Mariangu. Mas fiquei na intenção, camarão da caro pra chuchu. Camarão da caro pra chuchu. Camarão da caro pra chuchu. Camarão da caro pra chuchu. Camarão da caro pra chuchu. Camarão da caro pra chuchu. Camarão da caro pra chuchu. Camarão da caro pra chuchu. Camarão da caro pra chuchu. Camarão da caro pra chuchu. Camarão da caro pra chuchu. Tango negro, tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachás. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachás. Thank you. tengo un hilo, la cosa se puso mal. No hay más gauchos, más orquídeos y Manuelita que ya no está. Tengo negro, los tambores no suenan más. Los reyes están de luto, ya nadie los va a clamar. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morir se va a tallar. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachas. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachas. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachas. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachas. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, am Mikrofon Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Marcos Romão mit unserer letzten Ausgabe des Jahres 2014. Und wir möchten jetzt doch nochmal einen kleinen Ausblick machen auf das neue Jahr, auf 2015. Da möchte ich mich als allererstes ganz herzlich bedanken bei dir, Romão, für die unglaublich tolle, aufmunternde Zusammenarbeit mit dir. Es war ein tolles Jahr, was ich mit dir verbracht habe. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass trotz aller Schwierigkeiten, gesundheitlichen Schwierigkeiten, dir nie und nimmer der Mut verloren gegangen ist, weiterzumachen. Das hat mich auch sehr, sehr, sehr unterstützt. É isso aí, nós estamos chegando no final do nosso programa. Muito obrigado, Ortrun, de lembrar que foi um esforço muito grande nosso esse ano fazer esses programas, porque estou em tratamento de saúde e está sendo muita dificuldade, mas estamos indo, estamos fortes aí. E como estamos num clima de Natal, queremos agradecer de coração a todas as pessoas que têm apoiado a Rádio Mama Terra, até porque estamos vivendo um Brasil novo, estamos vivendo um país novo, estamos vivendo um mundo de mais conhecimento, de maior troca de informação. Claro que essa troca de informação dói, ela machuca um pouco a gente. Ela machuca um pouco ver que amigos que lutaram com a gente, que lutaram contra a ditadura, que lutaram contra a corrupção, hoje estão corrompidos. Mas isso não é problema. Nós estamos num clima em que sabemos que a maioria do brasileiro é um trabalhador. A maioria do brasileiro, aquela senhora que recebe R$70 por cada filho, por uma Bolsa Família, ele pega aquele dinheiro, ela pega aquele dinheirinho, compra amendoim, compra bala, compra chiclete e transforma em R$100. E a Ortrun, das hast du recht. Diese Jahre waren Jahre, mit der viele Sache, die hat unsere Herz berührt. Ich bedanke mich auch auf dich, auf deine Art zu sein, eine deine kämpferische Art zu sein, hier in Brasilia, mit all dieser Schwierigkeit, ein Neuland zu leben, ein Migrant zu sein in Brasilia, in einem Moment, wo es gibt Wahl, wo es gibt Skandal, und du arbeitest, guerre für andere Viertel von Brasilia, von Rio de Janeiro, erlebte Situationen, die keine Deutsche normalerweise erlebt, weil du lebst nicht in Ipanema oder Copacabana, und machst Tralalilaro, ne? Du machst wirklich das Leben von jedem Menschen hier in dieser Stadt. Und ich bedanke mich wirklich auf diese Zusammenarbeit. Radio Mama Terra ist ein Radio, wo unser Herz ist dabei. Auf alle Fälle ist mein Herz dabei und mein Herz ist auch vor allem mit den Menschen zusammen, die wir hier, mit denen wir hier in Brasilien und nicht nur in Brasilien, sondern weltweit zusammenarbeiten, die uns unterstützt haben dieses Jahr, wo es nur ging, emotional, mental und auch finanziell. Ich bedanke mich bei all denen. Es sind so viele, ich möchte gar nicht die Namen nennen. Kann ich nicht machen. Aber ich möchte mich bedanken und es gibt so viel Mut, weiterzumachen. Und für alle Zuhörer möchte ich natürlich, allen wünsche ich ein wunderschönes, ruhiges, familiäres Weihnachtsfest und ein wunderbares neues Jahr. Und ich habe so den Eindruck, 2015 kann es nur aufwärts gehen. Dieses Jahr war so heftig. Es kann nur vorangehen und mit viel Mut, mit viel Gelassenheit und tief durchatmen wünsche ich allen ein wunderschönes neues Jahr und Weihnachten. Möchte mich verabschieden für heute. Einer fehlt noch, dem wir ganz herzlich danken müssen und das ist Bruno Markus, der die Technik hier fährt im Studio. Ohne ihn wäre Radio Mama Terra nicht so geworden, wie es geworden ist und ich gebe ihm Nota 10. É isso aí, Arthur. Para o nosso amigo Bruno Marcos, nós damos nota 10 pelo trabalho realizado. Rádio Mama Terra aqui no Brasil não seria o que é sem a ajuda do Bruno Marcos no estúdio, nas gravações do nosso programa. E nós agradecemos profundamente a todas as pessoas que nos apoiaram moral, espiritualmente e financeiramente. Não dá nem para citar o nome de tanta gente que tem ajudado a Rádio Mama Terra, a mim e a Ortrum, a colocar os pés de novo no Brasil. Que tenhamos um Natal tranquilo, um Natal feliz, um Natal com nossas famílias, um ano novo maravilhoso e, principalmente, eu digo o seguinte, minha gente, esse ano 2014 foi brabo. Significa que o ano 2015 só pode ser melhor. Do que pior do que está, não dá. Vamos curtir o ano novo, vamos viver numa boa, vamos buscar o que a gente deseja. Vamos procurar saber o que a gente deseja e parar de esperar dos governantes que eles façam por nós. Nós somos cidadãos, nós podemos fazer por nós o que nós queremos. E eu dedico também esse programa aos idosos de Niterói, que tiveram uma vitória maravilhosa, uma vitória única contra a máfia dos empresários de ônibus. Conseguiram acabar com o controle biométrico nos ônibus da cidade. Isso é uma pequena vitória, mas que significa demais para os idosos da cidade, para as pessoas que tanto trabalharam e que estavam sendo humilhadas nos ônibus. Vai ser um Natal muito legal. Um Natal sem ter que botar o dedão naquela maquininha. Feliz Natal para os nossos dedos todos e para nossos filhos todos. Ich sag noch einmal ganz herzlich auf Wiedersehen und wir sehen und hören uns im neuen Jahr. Wir sind zur gleichen Zeit dabei, jeden dritten Samstag im Monat 16 Uhr bis 17 Uhr. É isso aí, vamos continuar no ano que vem, no mesmo horário, no mesmo canal e agora vamos escutar a música de Osmar Júnior e Garapé das Mulheres e do Quarteto das Senzalas lá do Amapá, Dança das Senzalas. Até o ano que vem, minha gente. Ja, und wir hören zum Abschluss noch zwei Lieder. Eins von Osmar Júnior e Garapé das Mulheres e von der Gruppe Quarteto das Senzalas, Dança das Senzalas. Bis zum neuen Jahr. Ciao. Ciao, ciao. O tempo leva a vida, lá fora as margaridas fazem cor. Eu lembro a alegria, boiar naquelas águas e ver as lavadeiras lavando a dor. e lavavam a minha esperança perdida de crescer lá no Igarapé. E lavavam o medo que eu tinha da vida, e agora o meu medo, o que é? A minha nave, um tronco, navegava as estrelas entre as palafitas e as lavadeiras. Nas minhas aventuras, buraco é pirarara, piranha, peixe, boi, boto e gara. E lavavam a minha paixão corrompida as mulheres do Igarapé, as Joanas Marias, deusas margaridas, lavarão o que ainda vier. Um tronco navegava as estrelas entre as palafitas e as lavadeiras. Nas minhas aventuras, buraco é pirarara, piranha, peixe, boi, boto e gara. E lavavam a minha paixão corrompida as mulheres do Igarapé, as Joanas Marias, deusas margaridas, lavarão o que ainda vier. Undarundeieia, undarundeieia, undarundeieia, negra. Undarundeieia, até zumbi desceu do quilombo do céu pra ver o que não viu no tempo das batalhas. A rodar a saia, a negra se espalha. A rodar a saia, a negra se espalha. Um carrossel de pano sobre um outro céu, por baixo a explosão da dança das cinzalas. A rodar a saia, a negra se espalha. Do belo carrossel, São Benedito, Otelo, Bituca e Ladislau. Ao rodar a saia, a negra se espalha. Ao rodar a saia, a negra se espalha. Yelê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Yelê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Até zumbi desceu do quilombo do céu pra ver o que não viu no tempo das batalhas. A rodar a saia, a negra se espalha. A rodar a saia, a negra se espalha. Um carrossel de pano sob um outro céu, baixa a explosão da dança das senzalas. A rodar a saia, a negra se espalha. A rodar a saia, a negra se espalha. leva ao céu. Subi-me de tua talubituca e lá deslau.